bate na palma da mão. Tchau. É boa, é hoje e nós vamos pipocar. Tem o Gustavo Lima e o bicho vai pegar. Eu já liguei pras gatas, as mais lindas sem noção. Camarote lotado, só tocando os pancadão. Eu desço champanhe, as mina piripaga, pau desço pouco de uísque, elas liberam geral. O povo ficando louco, todos desorientados. Sua mulher não pode saber que você está aqui do lado. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança barrocha sem parar. Que quando vai embora leva duas pra pra pra pra. Que do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança barrocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. É boa hoje e o bicho vai pegar. Tem Rick e Diego e o pau vai quebrar. Eu já liguei pras gatas, as mais lindas sem noção. Camarote lotado, só tocando os pancadão. Eu desço champanhe, as mina piripaga, pau desço pouco de juiz, elas libera geral. O povo ficando louco, todos desorientados. E sua mulher não pode saber que você está aqui do lado. Que do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança barrocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra. Que do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança barrocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. Do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança com a rocha sem parar. E quando vai embora